usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Há palavras demais ao redor quando paramos para escutar o que se passa no planeta. São tantos os ruídos. Há conceitos em excesso. Discursos e narrativas incapazes de fazer botar um grão de mostarda. Existem grupos, facções e rivalidades, egos e vícios, todos disputando um like nesse mundo murcho. É um beco sem saída. A crise é o diário da realidade imposta aos povos. Distante de todas as luzes desta civilização que vemos morrer, há mundos verdejantes, zonas invisíveis onde é possível semear outros modos de existência, escapar, tornar-se ingovernável, viver fora do radar dos podres poderes. Zonas liberadas, territórios sem mediações do capital, de chefes ou líderes determinando como devemos comer, pensar e viver nossas vidas. Mundos de raízes, de plantas e apoio mútuo, de amizades alegres, de sementes que estão longe dos colapsos, de antes e dos que estão no caminho. Nesses territórios resistimos, colhemos tudo o que precisamos. Construímos ferramentas das ruínas do mundo antigo que estamos vendo desaparecer em sua própria fumaça tóxica. Nesses outros mundos plantamos o que terra colhe. Aprendemos com os antigos e nos apropriamos daquilo que a civilização realizou de bom. Cuidamos uns dos outros, abraçamos quem precisa ou está somente de passagem. Quando o dia nasce, há mil fazeres para quem tem vontade de outra vida. Plantar comida, semear chuvas e árvores, cuidar de flores e de abelhas, deixar o mato crescer porque é de sua natureza. Assistimos ao pôr do sol ou apenas ouvimos música e dançamos na noite que nos convida. Abraçamos vizinhos e amigos. O único estranho é a lembrança do mundo que deixamos para trás. Há continentes a descobrir para quem quiser abraçar uma vida iluminada pelo verde, a horta, os grãos e a água limpa, a semeadura de ervas dos temperos e outros cheiros. Não existem alternativas, nós somos o plano B. Com nossos sonhos carregados de vontades, cores e afetos, podemos fazer desse mundo nosso, livre. De algum território habitado por gentes livres, anônimo, os mundos nos pertencem. Se existe um movimento político-analítico de reencantamento do mundo como forma de resistir à despossessão brutal, a Terra parece ser uma das portas de entrada, mesmo porque foi a principal porta de saída. Mas não Terra como espaço potencialmente vazio, pronto a ser explorado, conquistado. Não a Terra como extensão homogênea, recortada por relações de propriedade e soberania, ou a Terra indígena como figura do Estado, ou outras figuras jurídico-cartoriais e, portanto, do cercamento, mas a Terra como operador de multiplicidade, que deixa aparecer a Terra que possui e não é possuída, uma Terra de participações, Terra, assim, como potência insurgente, que se insurge e provoca insurreição, pela multiplicidade das formas que a animam enquanto vida dos povos da Terra. Talvez recuperando esses sentidos, seja possível formular uma crítica da propriedade como forma de divisão da terra, confiscando todas as instâncias de vida que ela impulsiona a partir da vitalidade dos percursos indígenas, aqui no sentido amplo de povos da terra, da sua diplomacia e política que recusam a todo momento e sob diferentes formas os limites, as sínteses, as sobrecodificações representadas pelas figuras das cercas, do trabalho e da monocultura. Diogo Goltara e Andressa Lewandowski. Saudações anarquistas, galera! Eu sou a Dance. Eu sou o Rei Pleb. E esse é o Fagulha Podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, o Erasto Felício, e nós vamos falar um pouco sobre a Teia dos Povos. Erasto, se tu puder te apresentar pra gente, né? Muito obrigada, primeiro, por ter aceitado conversar com a gente e tomado um tempinho aí na correria. E então, se puder se apresentar, por favor. Vale, Dance. Vale, Kleber. Então, agradecer o convite, né? Em nome da Teia, em nome da Divisão de Comunicação, do qual faço parte. Bom, eu sou Erasto, eu sou professor de educação básica no interior da Bahia, nessa região abaixo de Salvador, abaixo do sul, abaixo do Recôncavo da Bahia, e eu faço parte da divisão de comunicação, que é uma parte da Teia dos Povos, né, que cuida só dessa parte mesmo de comunicação, redes sociais e tal, né, e faz um pouco de articulação também. De formação, eu fiz história, mestrado na área, estudava um pouco de estudos subalternos, né, indianos, e no período que eu estava na academia, eu era um tradutor do SLN, tipo, no Brasil. Começamos no centro da periferia sobre cores, calendários e geografias, pela editora Deriva, que era de Porto Alegre. Mandaram Obedecendo também, que saiu pela editora Deriva, mas depois agora saiu pela Entre Mares, que é um livro do Carlos Aguirre Rojas, um professor da UNAM. Então a gente fazia esse trabalho de fortalecimento dos textos zapatistas, difusão do pensamento zapatista de forma geral, né? E aí eu me junto, né, Teia dos Povos, no sentido de, ao invés de ficar falando sobre coisas que acontecem longe do Brasil, começar a falar um pouco sobre essas coisas que estão acontecendo no Brasil, que estamos falando um pouco, dando um pouco atenção, do ponto de vista político. Então é meio isso, né? Só no Twitter é Eras Feliz, né? Tipo, abreviação do meu nome, do meu sobrenome. E faço um pouco de comunicação, de difusão de lutas. O bagulho meio, tipo, fazer a rede da Teia crescer, convidar as pessoas para conhecer os territórios, os territórios em períodos não fora da pandemia, né? Agora é mais complicado, mas conhecer a experiência de alguma forma. Muito massa. No nosso episódio anterior, a gente botou lá um comunicado teu, né, sobre a Teia, mas talvez alguns ouvintes nossos não saibam ainda direitinho o que é a Teia dos Povos. Pode falar um pouquinho pra gente o que é a Teia, de onde surgiu, como surgiu. A Teia dos Povos é uma articulação, né, de povos, organizações, movimentos sociais, comunidades, né, e de coletivos, apoiadores também. De povos em luta, assim, né, de organizações em luta. A gente sempre gosta de falar isso, de em luta, no final, que é uma coisa que os companheiros do Maranhão sempre chamam a atenção, né, de que também não adianta a gente falar, fazer uma grande articulação de comunidades e movimentos e ficar por ela, né? Então, o sentido dessa articulação é em luta. Bom, ela surge em 2012, no assentamento Terra Vista, do MST, em Arataca, sul da Bahia, na região da Mata Atlântica, do Cacau, também. E de uma perspectiva que era preciso lutar para amplificar a voz da agroecologia dentro dos territórios e começar uma luta de unidade. Então, assim, no início, se chamava Teia Agroecológica dos Povos. Assim que era é chamado. Porque fazia um debate que a agroecologia era fundamental para a manutenção desses territórios, né, tipo, que estavam ali se reunindo em luta. Então, no início, ela tem essa vamos dizer assim, a agroecologia como bandeira de frente. Né? Depois, vira só ter dos povos mesmo. Né? Mas, assim, bom, estava lá Ana Primavesi, que é uma das principais, eu acho que é a principal autora dos debates de agroecologia no Brasil, como uma espécie de madrinha, né, abençoando aquele encontro, que na origem ali tinha sem terras de movimentos sociais diferentes. Então, a gente sempre fala isso porque muitas vezes se resume sem terra ao MST, né, mas existem outros movimentos, na Bahia tem SETA, MLT, né, com outros movimentos, né, campesinos, né, e até movimentos campesinos de pequenos agricultores, como o MPA, né. Então, mas na origem ali, então, estava sem terras de pequenos de movimentos sociais distintos, Pataxó-Rahan, Tupinambá e Quilombos, né? Essa era a conformação original ali. E aí os encontros eram feitos, realizados a cada, inicialmente cada ano, depois virou a cada 2 anos, o último foi em 2019. A gente provavelmente faria um esse ano, mas com essa coisa da pandemia... a gente não tem previsão de fazer, que é a Jornada de Agroecologia da Bahia. A Jornada de Agroecologia da Bahia é o evento principal da Teia dos Povos, é onde congrega, reúne os movimentos para dar novas diretrizes que duram 2 anos. E aí se escreve uma carta. Né? A Teia se organiza a partir do que está escrito naquela carta, das demandas que foram discutidas nesse grande encontro, e aí vão fazendo pequenos eventos, pequenas reuniões, né, ao longo desses 2 anos para poder ir discutindo. Os eventos que ocorrem nos núcleos de base, ou seja, nos territórios da Teia, são chamados de pré-jornadas. São eventos menores que devem discutir as principais questões daquela região. Hoje a Teia está muito maior do que na sua origem, então ela é conformada hoje por quilombistas de periferia, como a galera da Reaja Será Morto, ou Reaja Será Morto, o próprio MSTB, que é o Movimento Sem Teto da Bahia, quer dizer, então núcleos já urbanos, né? E ele tem uma gama que nós chamamos de elos da Teia, que são coletivos, grupos de pesquisa, grupos de ação e extensão, né? Que são pessoas que estão desterritorializadas, como eu, ou seja, que não estão vinculadas a um território em luta e que vão ajudar a Teia. Esses elos da Teia não respondem, portanto, pela direção, eles não podem dirigir a articulação, eles só podem cumprir funções e tarefas. Né? No meu caso, eu cumpro tarefa dentro da frente da divisão de comunicação da Teia dos Povos. Então, os mais velhos se reuniram, o povo dos núcleos de base, os territorializados, se reuniram e falaram: não, era a estrutura do Garada, a divisão de comunicação. A gente sempre faz essa diferença porque o Mateus não é ele não se pensa como uma organização política em si. Ela respeita, portanto, as diretrizes de cada organização que compõe ela, mesmo que haja dissensos e divergências muito graves. Então, ela tenta articular os consensos, ela tenta produzir consensos a partir de uma luta concreta. E aí, os mais velhos já viam, né, que há muito tempo as esquerdas vão sendo substituídas, as lideranças de esquerda dentro das ações concretas vão sendo substituídas paulatinamente, né, por intelectuais, vamos dizer assim, por lideranças de classe média, ilustrada, que quase sempre tendem a um processo de negociação e de diminuição da radicalidade dentro daqueles movimentos. Então eles decidiram, né, que esse é um movimento, uma luta que deve ser pensada sempre nas diretrizes das pessoas que estão no chão, na luta concreta, e não por essas classes médias. Por isso essa diferença entre quem é núcleo de base, ou seja, territorializados, e quem são elos da Teia, ou seja, pessoas desterritorializadas querendo ajudar. Né? E ainda existem os apoiadores, que são pessoas avulsas, né, que estão por aí e tal, querendo ajudar, tal, e aí é apoiador, mas não vai conseguir cumprir tarefa. E também não consegue também participar de todas as atividades, né, chamadas pelos mais velhos para as reuniões com os núcleos de base. Então, assim, tem essa divisãozinha aí. é uma articulação que se quer em luta por terra e território através da autonomia. E aqui, justo porque estou no Fagulha, né? É bom fazer essa distinção de que quando eles estão falando autonomia, a gente sempre tende a acreditar que estamos falando da mesma concepção de autonomia, né, tipo, dos anarquistas, né, radicados com o pensamento europeu. E, né, em realidade, a gente está falando, a gente pode estar falando até da mesma coisa, mas as camisas de futebol atrapalham um pouco. Essa autonomia é a autonomia dos povos, né, quer dizer, dos modos de vida, né, das comunidades pesqueiras, quilombolas, indígenas. Então é a autonomia pensando como eles viviam, como era o processo de democracia deles, né? Ou às vezes o processo que não é de democracia. Então a gente trabalha com comunidade de terreiro, por exemplo, em que a liderança é uma liderança espiritual também, e nós respeitamos isso absolutamente. Mas não vai lá em pouco e tem que fazer eleição para a liderança do terreiro, né? A gente tem essa diferença, né, de pensar os caminhos. E então é isso, né? Surgiu em 2012, existe até hoje. A gente foi pra internet muito recentemente, no sentido de disputar a narrativa dentro da internet. A gente começou em 2019 a anunciar que ia ter a jornada dentro das redes sociais de forma mais enfática. E no ano de 2020, por conta da pandemia, a gente fez lives com os mestres e as mestras, né, fez debates, uma série de questões utilizando a internet. Porque, de fato, a gente sempre foi uma articulação muito ligada à terra, né, ao processo de... Então, nossas grandes realizações eram mutirões, né, retomadas, defesa, proteção de lideranças que estavam ameaçadas, subir floresta, a gente não utilizava muitas redes. E aí, agora, a gente está disputando essa narrativa aí das redes sociais, vendo o que que dá, né, como é que mistura essas reflexões aí de terra com os debates na rede. Acho que eu consegui sintetizar um pouco, né? É isso. Bem, o MST, ao longo da história, tem feito a luta pela terra sendo um dos principais movimentos sociais a pautar a terra como centralidade, a disputa da terra como centralidade. A história do Brasil tem nos mostrado, e também a história mundial, que a luta pela terra é o motor da luta de classes. Porque terra é poder, né? Ter terra é o que permite ter acesso a minério, a água e a outras riquezas. Então, ter o controle da terra, ele é uma estratégia fundamental para o agronegócio, para o capitalismo ou para qualquer sistema econômico. E quando nós temos hoje uma pressão maior sobre os recursos naturais, eu vou ter também uma pressão maior sobre a terra, né? Não são coisas dissociadas. Nesse sentido, a nossa luta por reforma agrária, ela empata, aliás, ela para justamente no limite da legalidade. Por quê? Quando fazemos uma ocupação e reivindicamos que o Estado reconheça que aquela propriedade tem de ser desapropriada e emitida a posse em favor dos acampados, nós estamos pedindo que o Estado reconheça o nosso direito. A partir de Michel Temer e do Bolsonaro, agora no poder, nós temos justamente um processo que é a negação da política pública de reforma agrária, que não é novidades desses governos. Já haviam já um processo de desaceleração e até mesmo desmonte dessa política pública. Porém, agora ela está escancarada em uma estratégia de negação. E estamos no momento que é não só a negação da política pública, mas também a retomada dessas terras para devolver ao mercado de terras. Então, as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, elas tornam possível a comercialização dessas terras, né? Então, isso é preocupante, porque eu posso estar destruindo a última barreira de preservação do nosso bioma, da nossa natureza, nossa flora e fauna. Nesse sentido, a ideia de montar um quilombo, chamar de quilombo, ela tem alguns aspectos importantes. O primeiro é, os quilombos não surgiram pedindo ao senhor de engenho a permissão para construir o território. Ele é resultado do enfrentamento dos pretos e pretas em situação de escravidão, que fugiam das fazendas para se refugiar no espaço onde eles construíam a sua estrutura de poder, de gestão e produção. Então, nesse sentido, nós também, ao propor a construção de um quilombo, não estamos pedindo ao Estado que reconheça que aquela terra deve ser desapropriada. Porém, isso não nega a possibilidade que nós utilizemos de estratégias jurídicas para ter essa regularização. No entanto, não é o objetivo. O objetivo é ter um território construído, gestionado a partir da autonomia. E para isso, precisamos ter organização e disposição para a luta. Então, por isso é um quilombo. É um espaço autoconstruído. É um espaço de enfrentamento. É um espaço pensado para que a gente possa se reinventar enquanto sujeitos, construir uma nova existência a partir da luta. Não é, de forma nenhuma, uma tarefa fácil, mas é necessário. E é necessário por uma questão prática. Insistir pedindo ao Estado que reconheça que uma propriedade de um latifúndio tem que ser desapropriado é um erro, porque eu não vou conseguir ofertar às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade condições reais, porque eu vou estar sempre preso ao limite da legalidade de um Estado burguês. Então, o quilombo é isso. O outro elemento é ofertar um caminho meio à chuva de ilusão desses tempos. O Brasil e o mundo atravessam uma crise social, econômica, sanitária e ambiental. E isso não é novidade. Porém, não existe hoje nas esquerdas, especialmente no Brasil, um programa capaz de ofertar caminhos. Então, temos visto uma aposta imensuravelmente errônea na institucionalidade. Por que ela é errônea? Porque nós estamos jogando um jogo de cartas marcadas. Então, esperar que uma eleição em 22, esperar que o impeachment de Bolsonaro possa ser a resolução dos nossos problemas é, no mínimo, ingenuidade. Então, nós, da Jeff, né, do MST, entendemos que precisamos ter várias frentes de luta. Mas, principalmente, temos clareza que é fundamental termos uma frente capaz das respostas no limite da nossa capacidade de ter autonomia. Porque em 22 não há uma garantia de ter eleição. Então, se a gente aposta todas as nossas fichas na resistência e na capacidade de sobreviver até 22, esperando que lá a eleição resolva os problemas, nós não vamos ter vitória nenhuma. Então, nesse sentido, a gente quer ofertar, enquanto MST, enquanto Brigada, e também enquanto parceiros e aliados da TEIA, um caminho para todos e todas que estão em situação de fome, desemprego, sem moradia, e a partir de qual horizonte? A partir da centralidade da terra e do território. Por quê? O indivíduo que está na grande cidade, que está sem moradia, ele também está sem casa. Aliás, é claro, né? Mas também está sem renda e possivelmente sem acesso à comida. Então, ofertar terra é permitir que ele possa construir sua casa, produzir sua comida e gerar renda. Então, o quilombo, terra livre, ele é uma oferta de refúgio para quem precisa. E por que uma oferta? Porque ninguém é obrigado a ir. Então, nós estamos apontando um caminho, estamos ofertando um caminho. Mas cada um e cada uma é responsável por aceitar ou não a proposta e por construir de forma coletiva. É fundamental compreender que para nós, do MST, da Vereadora Jefferson, o que estamos propondo é o ato de solidariedade, que é chamar todos e todas que estão precisando, apontar a partir da nossa experiência de luta um caminho e ter a gente que já está hoje em uma situação de regularização fundiária, já estão assentados, a força para lutar junto. É dizer, ó, você não está sozinho. Aqui tem um espaço onde você vai ter condições de viver para além de sobreviver e vai contar com o apoio da gente, das pessoas que estão aqui também em luta. Então, e isso é fundamental entender. Vou ter um exemplo. Se é muito fácil nós continuarmos doando comida, né? Durante o ano de 2020, nós doamos para mais de 4 toneladas de alimentos. Mas isso não resolve, porque a fome não dá só uma vez. Então nós estamos propondo que quem vier para fazer o processo de retomada vai ter o suporte da alimentação, mas vai ter também um espaço para produzir sua comida e assim provar o sabor da liberdade, né? Então esse é um elemento. O outro elemento do quilombo, a gente imagina que ele deve ser um espaço onde vamos construir as condições objetivas para enfrentar o capitalismo. Então, não queremos construir bolhas, não temos a menor intenção de termos um oásis, um espaço perfeito enquanto o mundo está se acabando. Ao contrário, temos construir um espaço de fortalecimento das experiências de lutas capazes de ofertar um novo rumo para a sociedade e sim destruir o capitalismo. Essa é uma visão que nós temos com muita clareza, com muita tranquilidade, e é sim o nosso objetivo. Não nos serve pensar que vamos reunir pessoas, que vão construir espaços fantásticos, sem problemas, para vivermos assim para sempre. Não. Nós temos que construir um espaço autodeterminado, autogestionado, autônomo, que se relaciona com outros territórios para construir uma experiência eficaz no enfrentamento ao capitalismo. Isso é uma questão tática para a gente. E o quilombo, ele é para pessoas brancas? Sim. Nós temos chamado quilombo, mas é espaço aberto a todas e todos. Então não há distinção de cor, não é apenas para nós pretos. Até porque os quilombos, se a gente observar a história do Brasil, vão ter lá brancos pobres, indígenas, preto. Então a ideia é que esse espaço ele possa reconectar as pessoas e também com a terra. Então não tem a distinção, não tem um recorte racial. Embora as experiências do povo preto, a ligação do povo preto, né, ela vai estar presente. É um espaço onde nós esperamos que possa religar os indivíduos com a terra e com o coletivo. Então, é fundamental compreender que o indivíduo que faz parte do culto afro, ele vai ter seu espaço de fé respeitado, né? O indivíduo que é evangélico protestante vai ter também o seu espaço respeitado. Porém, o que nós estamos pensando é, não dá para a gente imaginar uma pessoa que não tem fé. Porém, a gente não vai construir um espaço para dar primazia a uma ou a outra religião. Então, isso é fundamental, termos consciência. Que vamos errar no dia que a gente optar por afirmar que tal religião ou qual manifestação de fé tem prioridade. Aí, esse é um debate que precisa ser feito. Porque muito do que nós estamos vivendo hoje também se dá a um afastamento da militância dos espaços de fé, né? A negação da fé é um equívoco. Então, temos que compreender que o indivíduo que faz parte do culto da Umbanda, do Candomblé, ele tem o seu espaço de oferenda. Ele precisa vivenciar num dia do seu santo o respeito, porque isso é fundamental para ele sim da parte do todo, né? Isso religa a ele. O indivíduo que é protestante, que é católico, que tem nas religiões cristãs a sua base de fé, ele precisa também ser respeitado. Ele precisa ter espaço, ele já é, né? O grande ponto que eu quero abordar quando falo sobre isso é: precisamos combater sim a tentativa de conversão. Enquanto comunidade, nós temos um debate que não dá para a gente tratar as religiões africanas como religiões do diabo e as cristãs como as salvadoras. nossos espaços, eles não podem reproduzir isso de forma nenhuma. E esse é um debate caro para ser feito. É um debate, e tem um debate central, não é menor. Porque sem essa compreensão, desde o começo, nós temos o risco de, num dado momento, ser implodido toda uma luta por conta da intervenção de um pastor, de um padre. O outro elemento sobre o quilombo Terra Livre é que ele precisa ser, e nós estamos pensando ele como um instrumento para falar também aos corações, para permitir que as pessoas possam vivenciar a plenitude de sua existência. Então é preciso que ele seja visto e construído, organizado, para ser um recomeço. Ao longo do processo de divulgação, de tornar dar visibilidade ao quilombo Terra Livre, temos ouvido histórias tristes de pessoas que estão desorientadas, sem rumo, com medo, angustiada. Então, o quilombo Terra Livre precisa ser um espaço de recomeço, onde as pessoas possam recomeçar suas vidas. E isso não quer dizer que elas vão esquecer o que viveu, mas as experiências que nós estamos propondo a construir e organizar precisam cicatrizar as feridas da humilhação, da subserviência, da exploração sobre o sistema capitalista, né? Então nós teremos alimentar o corpo e a alma, ofertar esperança. E o ponto central desse debate nosso é o trabalho. Então o trabalho é um elemento fundante nas sociedades. Nesse sentido, o trabalho no quilombo, ele não tem o objetivo de gerar riquezas do capital financeira, mas permitir que a pessoa possa plantar a comida, colher, decidir sobre o que plantar, decidir que vai cultivar outra variedade, se sentir parte de um processo onde ele tem autonomia. E isso é libertário. Essa experiência de plantar sua comida, embora pareça simples, tem uma importância pedagógica, política e afetiva fundamental, porque você cria laços com a terra, cria laços com a produção, cria laços com seus vizinhos. Nada supera o sentimento de você colher uma produção de feijão ou de milho, seja lá o que for, e poder partilhar, poder receber as pessoas em sua casa e ter fartura de comida. Então, o quilombo Terra Livre não é nada de novo. Não tem nenhuma novidade no quilombo. É algo que meus ancestrais pretos já faziam, é algo que o povo sem terra faz também ao retomar a terra. O novo nesse debate é a decisão de ruptura. É a decisão de construir as nossas autonomia para além do limite da legalidade proposta pela ideia de reforma agrária. Então nós não estamos pedindo que o Estado reconheça o nosso direito. Nós estamos exigindo que o Estado respeite o nosso direito. E isso faz toda a diferença. Por isso requer dois elementos. Primeiro, decisão política. E segundo, a condição objetiva de resolver as suas demandas concretas e imediatas a partir da organização e do trabalho. Então, esse é o espírito do quilombo Terra Livre, um quilombo que nasce dentro do território do MST, proposto numa aliança entre Beto Jefferson e a Teia dos Povos, para ser não a referência única, mas para ser uma semente. A gente quer propor e afirmar que é possível sim construir um outro caminho e a gente possa ter vários outros quilombos se espalhando pelo Brasil, a gente possa ter uma aliança campo-cidade capaz de ofertar para a cidade um caminho de volta, porque a cidade é um barril de pólvora que o pavio já foi aceso. Então, assim, queria que você pudesse falar um pouco sobre como o processo de alienação da terra, né, desde das sesmarias, da expropriação dos povos originários, de lei de terra de 1850, e como esse processo de alienação da terra, que continua até hoje, ele foi fundamental e ainda é fundamental para a manutenção da, e perpetuação da, da colônia, da, da violência colonial, assim, se pudesse falar sobre. Massa. É, então, Dancy, há uma reflexão feita por mestre Joelson recentemente, né, numa dessas conversas que a gente tem tido. Mas Joelson é um dos cofundadores, ele foi dirigente nacional do MST, é um campesino preto, né, uma pessoa que está fazendo uma vingança, né, contra suas avós, né, que tiveram as terras expropriadas, né, quando seus companheiros faleceram, os fazendeiros tomaram a terra delas, né, cada um de forma diferente. Tá. Mas Joelson decidiu lutar por terra para vingar suas avós, né. E ele tem uma reflexão muito interessante sobre essa questão de que a grande vitória recente do capitalismo brasileiro, do latifúndio, foi nos convencer de que a terra não é uma questão importante. E de convencer especificamente a esquerda. Né? As esquerdas. Recentemente a gente viu a Forbes, agora essa semana, a Forbes informando que Bill Gates era o maior proprietário de terra dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem um caso, mas que talvez pode ser desconhecido da maior parte das pessoas, mas é muito exemplar, que é o Daniel Dantas, que pra galera aí que conviveu com a década de 90 bem, ele era o cara doleiro, né, o banqueiro responsável por esquemas de corrupção associados ao PSDB. Ah, é. Ele sempre foi conhecido como o cara do Banco Opportunity. Né? E ele tem se convertido em ser também um dos maiores proprietários de terra do Brasil, convertendo, portanto, aquilo que nós falamos o tempo inteiro. Ah, não, mas o capitalismo agora ele é especulativo, o capitalismo agora ele só pensa em juros, ações, ativos e tal. E a gente está vendo que tem alguém aí preocupado com lastro, comprando terra, né? E tomando terra, né? Quase sempre tomando terra. Então, a principal reflexão que o Médio tem chamado a atenção nisso é que para que eles façam isso, eles precisam nos convencer de que a terra não é importante. De que as lutas, as pautas devem ser por outras questões. Políticas públicas, né? Conquistas de direitos não associados à matriz de produção. Então, quase todos os direitos que nós temos reivindicado nos últimos tempos não está associado com os pobres, as pessoas despossuídas, né? As pessoas marginalizadas acessarem a produção, o meio de produção. Quase sempre é para acessar o consumo. É você ter direito de fazer uma faculdade, é você ter o direito de comprar um gás, é você ter o direito de, enfim, viajar de avião. São coisas ligadas ao consumo. E, bom, essa é a grande jogada, né, dos brancos ricos, né? Como o Major Elson fala. Os brancos ricos decidiram que eles podem influenciar as esquerdas a não pautar a terra, e eles podem pautar a terra. Então, quando a gente fala de colonização, a gente não precisa recuar tanto. É o que está acontecendo no Cerrado. O que Dilma constituiu como Mato Piba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né? Essa região desses estados, onde sulistas, em geral gaúchos, né? Paranaenses e tal, foram produzir em larga escala soja, milho, né, commodities em terras que pertenciam a povos tradicionais, ribeirinhos, né, quilombos, povos indígenas. E esse processo colonial, ele é feito, claro, com muita força, é preciso ter muita força, ninguém tem dúvida sobre isso, mas ele é preciso fazer também no campo ideológico, de alienação. Como, por exemplo, uma perspectiva de que trabalhar no campo é muito duro e pesado, que as pessoas não aguentam. Como se, por exemplo, ser entregador nas grandes cidades ou rodar 12 horas de Uber fosse uma coisa muito leve, fosse uma coisa que não fosse cansativo e pesado. Eu lembro de uma foto, né, no período da greve dos entregadores antifascistas, que os companheiros sem terra mandaram para mim, né? Eu não lembro agora, mas me parece que a Solange Brito, que é uma das companheiras do MST, que lida com a gente mais firme na teia, ela mandou, né, assim, em choque, né, que era um entregador com aqueles pinos, parafusos de fora do joelho, da perna, né, tipo, trabalhando, se ele caísse ali, Deus sabe o que aconteceria com a perna dele. Então, assim, isso mostra que não há essa facilidade no trabalho urbano. E, sobretudo, que ao afastarmos do campo, nós perdemos uma das maiores conquistas, a que mais durou, que era a soberania alimentar. Que, mesmo dentro do processo da escravidão, ocorreu com o que nós chamamos de brechas camponesas, né? Quer dizer, a condição dos escravizados lutarem para ter sua produção alimentícia, né? E com essa produção alimentícia, fazendo pequenos excedentes, era possível conquistar liberdades pontuais e até a alforria mesmo, né? Dentro da terra, a partir da lida com a terra. E nós perdemos isso. Nós fomos perdendo isso. Eu vivi ainda na década de 80, então eu vivi um contexto entre finais de 80 e início de 90, em que as coisas estavam muito conectadas ainda. Nós tínhamos que, no interior que eu cresci, numa cidade chamada Itapetinga, no sudoeste da Bahia, nós tínhamos que guardar todos os restos de comida, né? Todas as cascas, tal, ou para o quintal, para a posição ali do quintal, das coisas que a gente plantava no quintal, ou numa vasilha para dar lavagem aos porcos, de alguém que criava porco ali por perto. As coisas ainda estavam conectadas, você ainda pensava nos elementos de sustentabilidade, soberania, de forma muito, muito tranquila. Mas isso virou muito rapidamente. Né? Nós somos alienados cada vez mais. Alienados e a pressão também, porque os quintais foram substituídos por construções para a casa do sobrinho, para a casa do filho, e foram perdendo os quintais que eram quintais que tinham algum tipo de produção alimentícia. Mas, sobretudo, as cidades elas foram se enchendo cada vez mais. Esse processo, eu começo de hoje para voltar, porque o processo de hoje, ele aliena muito mais do que o processo que aconteceu anteriormente. Ou seja, o processo colonial, né, essa coisa de regimes de fazendas gigantescas que podiam ir de um estado ao outro, né, como os Garcia d'Ávila, que tinham propriedades que iam no norte de Minas Gerais, até Sergipe, por exemplo, né, Margiano, São Francisco. Esses regimes de fundiários, né, de propriedade de terra, eles encontraram também, dentro de situações que já eram absurdas, um processo de resistência gigantesco. Então ninguém pensasse que esse fazendeiro detinha o domínio total dessas terras. Porque não detinha. Porque existiam muitos lugares ali que os povos tradicionais ocuparam, conseguiram se manter, resistir, etc. Né? A própria Lei de Terra, de 1850, que é que é uma coisa que a gente, que eu sempre discuto com o mestre Joelson, né, mas discuti também com os companheiros e companheiras quilombolas, né, o Thiago da Lagoa de Melquides e Amâncio, em Vitória da Conquista, né, e o pessoal de Feira de Santana, da Lagoa Grande, os quilombolas, é muito interessante discutir isso, porque a Lei de Terra, ela é um estruturante do racismo no Brasil. Ela é o que faz com que a maior parte dos pretos não possam ter terra. Né? Então, tipo, é muito interessante pensar que, apesar dela, houve conquistas de terra tradicionalmente e por luta nesses últimos tempos, vamos dizer assim, no último século, né, no século passado, para a reconquista de terra. Apesar dela ter estruturado os elementos raciais do país, para mim, ela é o principal motor. Eu não tenho dúvida nenhuma, assim, acho que até mais do que o próprio processo de encarceramento do final do século XIX. Assim, acho que a questão da fundiária, porque a questão fundiária, basicamente, ela impediu o preto de ter meios de produção, gerar riqueza e, portanto, ascender aquela sociedade racista, porém que tinha algum tipo de apreço pela riqueza, né, porque é uma sociedade capitalista. Houve furos nisso, houveram pretos... Houveram pretos coronéis, ricos e tal. Né? O próprio fundador de uma das cidades maiores do sul da Bahia e mais consagradas na cultura do cacau, que é Itabuna, o próprio fundador é um coronel preto. Mas essas coisas são mais raras. E a Lei de Terra, portanto, impede que a massa dos trabalhadores que vão ser retirados da escravização, né, e colocados à margem do processo econômico, acesse a terra de forma legítima. Bom, é muito estranho que as pessoas que discutem racismo estrutural sobretudo as pessoas que, ficaram famosas discutindo o racismo estrutural, não deem um pio sobre isso. Não conseguem falar, não conseguem escrever 10 páginas de um livro que discute esse tema sobre os elementos fundiários do país. É muito estranho. E isso faz a gente crer que todo o debate sobre a questão racial feita dessa forma ela simplesmente quer alcançar novamente a perspectiva de consumo dos pretos. Da inserção dos pretos no mercado consumidor, mas não no mercado produtivo. Porque o que é necessário para a emancipação dos povos é que eles tenham igualdade no processo de produção dos bens. E não que um povo possa produzir bens, como nós estamos vivendo hoje na pandemia, com alguns países que podem produzir aquilo que nós precisamos para viver hoje, né, que são as vacinas. Então, alguns povos, alguns países, algumas nações podem ter isso. Dentro do Brasil, é fundamental pensar, portanto, que o regime fundiário, a estrutura da lei de terras, que é o principal motor dessa estruturação do racismo, ela foi muito pouco debatida. Houve brechas, e é claro, muita gente que conseguiu, sobretudo os quilombolas, nas lutas do século XX, ter um pedaço de terra, ter reconhecido o seu direito àquela terra. Mas ainda existem muitos, a maior parte dos quilombolas reconhecidos, ainda são quilombolas que não possuem a propriedade de terra, ao ponto que aqui na Teia, a comunidade da Lagoa Grande, em Feira de Santana, autodemarcou sua própria comunidade. Tanto para poder defender a lagoa, ou seja, as águas deles, né? Já em uma região do sertão, como também porque não dá mais para esperar o processo de legitimação fundiária a partir do Estado brasileiro. Agora, evidentemente, esse processo não foi substancial. Quer dizer, a lei de terra, por si só, ela não consegue fazer esse jogo de alienar a gente com relação à terra. Nós identificamos alguns aspectos. O primeiro aspecto é essa coisa do esvaziamento, que não é exatamente um esvaziamento do campo, mas assim, um processo de fuga de pessoas do campo para as grandes cidades ao longo do século XX, mas de forma mais acelerada no último quarto do século XX, né? Esse processo é o processo principal, que ali é onde rádio e TV, né, comunicam um consumo que só existe na cidade, né? Quando não existe nenhuma perspectiva de luz para todos, de fazer energia elétrica chegar lá, então a vida na cidade possui uma condição de facilitações tecnológicas. Esse processo todo, né, vamos dizer assim, ele é um processo muito recente, né? E é muito interessante a gente conseguir ler nessa literatura que debate isso. Recentemente tem um livro chamado Porto Arado, né? Que é um livro fantástico discutindo exatamente essa questão. E uma das personagens diz uma coisa muito interessante. Vou fazer o que na cidade, né? Alisar calçada, né? Na cidade precisa ter dinheiro até para comprar cebola. Quer dizer, enquanto nós estamos só vendo os elementos de facilidade da cidade, a gente não consegue perceber que a gente paga por água na cidade, né? Que a gente paga por cebola na cidade, né? Que a gente paga por tudo na cidade. Não há sustentabilidade, não há condições de autonomia dentro da cidade. Eu até brinco com os companheiros anarquistas que chegaram recentemente na Teia, e chegaram na Teia, né? Meio que felizes de achar um lugar com uma doutrinação muito menos densa do ponto de vista ideológico, mas com ações práticas, concretas. E aí eu falo com eles assim: olha, cara, tipo, tá massa, muito legal. Mas a gente precisa discutir isso, que na cidade a gente não tem condições de ter autonomia de fato, né? Nem de alimentar, nem autonomia de no sentido energético, hídrico. Tudo é uma demanda, tudo gera. Precisa mover o capitalismo dentro da cidade para a gente poder sobreviver. Então, Jó sempre insiste nisso. Esse é o principal problema para a gente. Essa alienação, essa coisa de que a gente não precisa mais lutar, e que esse debate entrou dentro dos movimentos. Então você vê uma retração da luta campesina no país, com justificativas absolutamente elaboradas, porém frágeis, dizendo que não vai ter a titulação da terra, e portanto vai lutar por quê? Esse é o tipo de pergunta que a gente não poderia fazer absolutamente, né? Na história do país, porque a gente falar que as ligas camponesas foram bocó porque não tinha condições de titularidade da terra. você teria que jogar todos os movimentos que lutaram por terra ou por algum tipo de autonomia até, sei lá, as confederações indígenas, até Palmares, joga tudo na lata do lixo, porque as condições objetivas, né, de propriedade territorial sempre foi para ser violado pelo próprio Estado. Então, você tem acordo com Palmares, mas o Estado mesmo vai violar aquele acordo e vai destruí-lo. Então, assim, toda a luta por terra no país sempre sofreu reversos legais. Então, essas justificativas que os movimentos campesinos têm dado para não seguir a luta por terra, elas são muito frágeis. Mas isso foi incorporando-se dentro de muitos movimentos, entendeu? E a gente acha que é um momento de cultura, né? Tipo, vamos ficar fazendo o quê? Tipo, a gente precisa quebrar essa alienação. Se nós não vamos conseguir construir um levante de terras como houve na década, no final de 80 e início de 1990, onde muitos povos, muitos campesinos fizeram grandes levantes pela terra, nós precisamos reacender esse debate. É o mínimo que a terra se propõe, é reacender esse debate para que mais pessoas se despertem para o valor da terra, que agora não é mais um valor apenas da propriedade do meio de produção. Né? É um valor sobre a natureza, sobre o bioma, sobre não deixar destruir, porque nós descobrimos que quem cuida da terra são os ribeirinhos, os quilombolas, os campesinos, né? Os indígenas, os povos originários que cuidam da terra. Aonde estão os povos tradicionais, a terra está bem preservada. Aonde o desenvolvimento chegou, né? O agronegócio tal, tem uma destruição do bioma. E agora, numa emergência climática, num problema cada vez maior para as cidades, o sul do Brasil vive um problema de abastecimento de água, o sudeste também. Num momento desse, colapsando os elementos hídricos, a gente vai ter que rever nossa postura. Porque ir para a terra também é cuidar do bioma. E a gente também pensa o elemento de ida para a terra como pessoas que vão se responsabilizar pelo cuidado com aquela terra, pelo respeito pela mãe terra, né? E essa é outra perspectiva, é outra visão que nós aprendemos dessa aliança com os povos tradicionais. Eu acho uma coisa curiosa que, por mais que exista um movimento dentro do campo do anarquismo, tu citou, por exemplo, quando você estava falando sobre a questão da autonomia, né? Os conceitos de autonomia não são os mesmos conceitos da matriz mais clássica do anarquismo, né? Que é uma matriz europeia, e a gente vê todo um movimento importante no anarquismo de tentar se distanciar um pouco disso, né? De tentar buscar uma perspectiva de um anarquismo mais decolonial, né? É engraçado que uma parte razoável dos anarquistas que tem se voltado contemporaneamente no Brasil para essa questão da terra o façam de uma maneira ou de outra inspirada por movimentos que são, em determinado momento, europeus, né? Às vezes sem entender um pouco o contexto da terra e da luta pela terra no Brasil, né? Isso é uma coisa que a gente às vezes discute um pouco com o pessoal, né? Quer dizer, a luta pela terra no Brasil é muito diferente de Tarnak, né? Você ocupar um espaço e você fazer esse retorno é um processo que envolve uma violência colonial que nesses grupos anarquistas europeus que fazem esse retorno não estão tão sujeitos a isso, né? Então essas são algumas questões fundamentais. Por outro lado, essa entrada do anarquismo nessas alianças desses movimentos pela terra é uma coisa curiosa, que seja uma coisa relativamente recente, né? O anarquismo, ele, no Brasil, ele tem um histórico muito mais urbano do que rural, apesar de que as lutas no Brasil, depois da década de 20, principalmente, elas, por outro lado, são muito mais rurais do que urbanas, né? Então, isso são alguns elementos, algumas questões para a gente pensar nessas aproximações, né? Me chama também a atenção essa questão que tu falou no final sobre a necessidade da gente pensar a luta pela terra, inclusive a partir de uma matriz ecológica, né? Uma matriz de uma certa resistência ao antropoceno. A luta pela terra e a luta por uma outra forma de lidar com a terra, que não esta forma, esse caminho de produção do agronegócio, por exemplo, passando pela questão da agroecologia, por exemplo, dos sistemas agroflorestais, né? Como uma alternativa a um certo primitivismo ingênuo, né, que a gente observa em alguns anarquistas. Como uma parte razoável dos anarquistas no Brasil até hoje vem das lutas mais urbanas, talvez eles não entendam de maneira tão clara por que a luta é tão urgente, né? A luta por terra é uma luta que continua urgente e fundamental, né? Começou falando sobre um elemento histórico, né? A relação da terra como uma coisa para manutenção dessa relação de colônia, e a colônia entendida num sentido mais amplo, né? Mas essa luta, ela permanece sendo, no Brasil, talvez, uma das questões mais urgentes e mais fundamentais. E aí a gente não está falando necessariamente da luta pela terra como uma forma da gente buscar uma propriedade, né? Ou um retorno, usar um termo que o pessoal gosta, um retorno pequeno burguês, né? A fazer ecovilas, etc. tal. Mas, de fato, como um elemento fundamental de uma luta contra a colonialidade, contra a destruição que se coloca nessas formas capitalistas de produção e de relação, né? Pode comentar um pouquinho pra gente a tua visão e um pouquinho da visão da Teia também sobre a centralidade da luta dela sobre a terra? Claro. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem... Aí falando mais assim pro público anarquista mesmo, assim, nós temos excelentes reflexões sobre o debate de autonomia dos povos originários, né? E aí não precisa, tipo, forçar a barra com QR classes, né? Tipo, pra pensar como os povos que estavam aqui, os povos originários, eles não quiseram, né? Eles não constituíram o Estado numa perspectiva de consciência mesmo sobre isso. Né? Eles tiveram contato com o Estado, eles decidiram não forjar esses Estados. Mas o que eu penso, sobretudo, é que as categorias políticas, né? Dentro dos povos originais, são fantásticas para uma reoxigenação completamente do pensamento anarquista que conecta a terra. A gente tem umas ilusões assim, que a gente precisa romper. Né? A primeira das ilusões que a gente precisa romper é o sentido de distanciamento entre nós e a terra, e o bioma. Essa separação é uma separação muito do pensamento europeu, tanto os africanos que para cá vieram, né? Os povos jejes, os povos bantos, né? Os iorubanos, os nagô, tal, esses povos, eles não tinham uma separação muito grande entre o indivíduo e o coletivo, e entre o coletivo humano e a terra. Essa é uma imposição da cultura eurocêntrica, e que o pensamento de esquerda bebe, porque o pensamento de esquerda, ele vem de um materialismo que é iluminista, né? Eles gostam de falar de pós-iluminista, mas não superou esses elementos que são tão básicos, então, para mim, é iluminista. Mas, assim, quando eu tô falando sobre isso, é porque existem essas categorias. Nós falamos uma coisa muito interessante quando a gente foi fazer uma pré-jornada em uma comunidade quilombola de Graciosa, município de Itaperó, na Bahia. Houve uma romaria, né? Uma comunidade pesqueira, houve uma romaria de canoas para subir o rio para ver como é que o rio estava. No sentido de... É uma situação mesmo da degradação, né? No caso lá, uma degradação causada também muito pelas lanchas rápidas do povo que vai para os turismos no arquipélago de Tiara. E quando nós fizemos essa romaria, a Yalorixá dessa comunidade estava lá, preparou um presente para as águas e tal. E no início só tinham três canoas. É só dar uma olhada no rio mesmo, deixar lá. Mas apareceu tanta canoa para poder fazer isso, por conta desse elemento sagrado das águas, né, para o terreiro, que a gente, que só ia uma comitiva, teve que ficar, alguns teve que ficar para poder fazer as tarefas para quando o povo voltar. Foi o inverso. Porque, de fato, a conexão entre o bioma e a espiritualidade dos povos ainda potencializa as ações, ainda realiza a defesa das águas, né? Está nesse imaginário. Então, quando a gente estava falando mais cedo que a proteção das terras se dá também por esse elemento, se tem povos originários, se tem povos tradicionais, é porque ali ainda não se rompeu completamente, a partir das ideias do materialismo, a conexão entre sujeito e coletividade, e dessa coletividade humana e o bioma, que vem a natureza. Isso é fundamental. E essas categorias, que são categorias políticas, né, podem ser achadas dentro desses vocabulários desses povos. Né? Uma categoria que eu aprendi recentemente dos Guarani Kaiowá, né, é o Tendotá, né, que é uma espécie de liderança, cara. Mas ele não é um cacique e tal, mas ele é aquele cara que puxa a fila. É uma categoria fantástica, porque ele não tem o poder de punir, ele não tem, vamos dizer assim, instrumentos de coerção em geral. Ele trabalha através da inspiração e de ele ser o primeiro a ir fazer a coisa antes que peça para os outros fazerem, né? De forma bem resumida aqui, para não avançar muito numa discussão que não é sobre isso. Então, essas categorias existem, elas estão aí. E o pensamento das esquerdas precisa, eu falo do anarquismo porque estou aqui, mas das esquerdas de forma geral, precisam ir para além, né? Portanto, das categorias clássicas e aprender com os povos, porque são os povos que, conseguiram defender a terra como patrimônio, dois, conseguiram tomar meio de produção. Então, se você pensar hoje, vamos fazer uma conta aqui, tem mais organizações de esquerda, de movimento leninista, trotskista, seja o que vocês quiserem, ou mesmo bakunista, ou mais povos que tomaram meio de produção no Brasil. Que é o que a tradição deles estão dizendo para eles fazerem. Tomar meio de produção do capitalismo. Tá? Vamos ver quem é que tem mais. Os povos tomaram mais. Tem muito mais terra na mão de quilombola, indígena, ribeirinho. Tem muito mais terra que não é propriedade privada, que foi destituída no sentido de propriedade privada como as reservas extrativistas, numa luta dos povos tradicionais. Então, você chega no Resex, né? Ali não é propriedade privada, você não pode dividir seu lote e dizer que isso aqui é meu. É uma terra de usufruto comunitária. Quem fez isso mais dentro do país? Foram as esquerdas clássicas ou foi os povos tradicionais? Agora, parece que só serve a prática dos povos, não serve o pensamento. E esse é um grande equívoco das esquerdas. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Porque se eles alcançaram maiores resultados do que as esquerdas clássicas, será que é apenas pelos elementos da prática ou existe uma concepção política ali? E não é política intuitiva, não. É pensado, elaborado, entendeu? Que conseguiu dar coesão grupal, fazer as pessoas buscarem a luta, se defenderem mutuamente, se ajudarem mutuamente. Então, se os povos tradicionais, né, os povos que estão na terra, tomaram mais meios de produção do que as esquerdas, não é os povos que têm que buscar as esquerdas para aprender suas categorias. São as esquerdas que têm que procurar os povos para aprender suas categorias. Porque, ao fim e ao cabo, as categorias das esquerdas têm servido muito para encher as estantes de livros e de análises de conjunturas muito, muito importantes. Mas quando a gente pergunta, e meios de produção tomado tem, aí fica complicado. Aí a coisa desanda. Né? Enquanto esses povos tomaram esses meios de produção. Né? Enquanto esses povos são responsáveis por transformações de recuperação de biomas. Né? São responsáveis por alimentar o povo na pandemia. Se a gente pensar bem, as grandes doações de alimentos vieram de movimentos campesinos. Né? Do MPA, que tem um setor, uma setorial quilombola. E isso é fundamental para a gente poder pensar, né? Ou seja, a solidariedade, a construção de comunidades. E é muito interessante porque o sentido de comuna, né? Quer dizer, você não tem uma comuna. Quando você vai para esses lugares, você vê o que é de fato na prática uma comuna, o que é uma comunidade onde as pessoas não podem passar fome porque sempre vai ter alguém para poder ajudar, apoiar. Onde quando uma pessoa está em uma situação de doença, o amparo chega, né? Mesmo sem sistema único de saúde. Então essa perspectiva, isso lembra em certos aspectos o pensamento do próprio vice-presidente do Evo, né, o Garcia Lineira, que ele fala isso, né, de construir um socialismo com base naquelas comunidades tradicionais andinas, né? Mas nós poderíamos estar enxergando essas questões do Brasil e organizando, claro, isso para virar uma coisa sistêmica, transformadora, né, absolutamente mais rebelde do que ela é, porque ela é rebelde. Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente fala de ação direta, ou fogo dos racistas, né? Em 2017, no dia de finados de 2017, né? Lá em novembro, os ribeirinhos e campesinos de Correntina, na Bahia, né? Eles queimaram e destruíram duas fazendas do agronegócio do Grupo Igarashi. Eu sempre lembro disso. Vocês sabem que não é ocupar, eles não queriam morar lá. Eles não estavam disputando a propriedade privada daquele de meio ali. Eles estavam indo lá destruir duas fazendas que estavam secando o rio arrojado. Ao qual uma professora gritou na frente dos PMs, né, uma frase célebre: ninguém vai morrer de sede nas margens do arrojado. Isso é fundamental. É ação direta, concreta, pelo bem da natureza, salvar o rio arrojado. Com a destruição daquelas grandes fazendas de agronegócio que, com seus pivôs de irrigação, secavam o rio que tantas pessoas viveram. E aí, Recleb e Danzi, a gente pensar nisso, né? Qual é a tradição de luta rebelde brasileira? Eu escrevi um pouco sobre isso com o mestre Joelson, um ensaio para Jacob, chamado Paz Entre Nós, Guerra aos Senhores, né? Que é um título que se atribui aos malês, né, da Bahia, em que nós discutimos exatamente isso. Cabanagem, né, balaiada, o próprio quilombo de Palmares, as lutas que aconteceram, Canudos também, no sul do país, o contestado, são lutas que se territorializaram. Esse é o primeiro elemento. Então, lutas que têm o território como uma questão central, a terra como uma questão central, que defende os modos de vida daquelas pessoas. Isso é muito importante. A cabanagem no Pará é uma questão fenomenal de você pensar que pretos, cafusos, muras, mundurucus se reuniram, né, devolver a chibata nos senhores, né, e estavam defendendo as comunidades que eram o sentido de pátria, né, que era possível no período do local que eles viviam. As comunidades que eram reais, concretas, e eram através de aliança de povos, que é isso que nós temos insistido sempre nas categorias. Não adianta ficar tentando fazer federação disso, frente com sem medo, não sei o quê. Todas essas coisas são muito bem-vindas e podem fazer grandes ações reais do país. Porém, as grandes rebeliões do país, aquelas que fizeram o latifúndio, que é nosso inimigo mais longevo, nosso inimigo que sempre governou o país, né, de 1530 até agora, todos os governos tiveram o latifúndio como epicentro da aliança do governo. Tá? Então, assim, não é possível, de forma alguma, vencer esses caras sem pensar que a tradição rebelde que conseguiu pôr freio e fazer eles temerem eram tradições de povos que pensavam a terra. Então, se a gente vai fazer uma grande frente, juntar as duas frentes populares que tem no Brasil, por exemplo, é preciso a gente pensar muito claramente os elementos territoriais, aonde nós vamos garantir que, pelo menos ali, o Estado brasileiro não nos matará. Que, pelo menos naquela territorialidade ali, serão respeitadas a dignidade e a justiça dos povos, né? E esses elementos, eles são fundamentais para a gente poder pensar que há uma tradição rebelde no país e que as esquerdas poderiam capturar esses, tanto os conceitos, as perspectivas, as lições de derrota também, porque nós sabemos que nós não fomos vitoriosos, não tivemos uma revolução, e por quê? O que aconteceu? Eu gosto sempre de pensar que no contestado, em alguns lugares, e no próprio Canudos, há elementos também para a gente poder falar, olha, não podemos ir por esse caminho, né? As lideranças, a passagem de lideranças, né? Tem uma expressão que eu ouvi recentemente que eu adotei para mim pro resto da vida, né? Que toda arca de Noé tem seu pica-pau, né? Então, toda arca de Noé vai ter um casalzinho de pica-pau para afundar ela. Então, o que a gente aprende, né, nessas rebeliões para poder identificar esse casalzinho de pica-pau? Para poder botar uma voada, não deixar ali furando a barca. Eu acho que essas questões são da teoria política, mas elas são de uma outra teoria política, que não é essa acadêmica, tal, ela é de outra visão. É você olhar para essas rebeliões, olhar para os povos e aprender com eles o que eles têm feito, como têm feito e tal, e a gente evitar. Porque se eles que estão sendo vitoriosos e não a gente, nós que temos que evitar eles. Então, é um pouco isso. Também eu acho que eu não sei se consegui responder muito bem você, mas foi isso que eu consegui pensar da reflexão que você. Querem me destruir, me usar, me aproveitar, mas eu não vou deixar. Querem me calar, matar, queimar, quietar, mas eu não vou consentir. Querem me educar, dizer como deve ser, como eu devo ser, mas eu não sou assim. Na tempestade, eu sou o vento. Nas manhãs, eu sou os pássaros. Nas marés, eu sou os peixes. Nas matas, eu sou as folhas. Me revolto, pois continuam a querer me destruir. Mas eu sou a natureza viva. De mim nada sei, nem nadar eu sei. Escuto o silêncio. Talvez não sei, só sinto. Nada. Só incessante da minha raiz. Só o pulso incessante da minha raiz. Só o pulso incessante da minha raiz. Então, Eras, pensando um pouco isso que estava falando, né, justamente nessas experiências concretas que a gente tem, que muitas vezes não são levadas como revolucionárias ou como inspiradoras pela intelectualidade anarquista ou mesmo por muitos anarquistas urbanos, enfim, essas experiências práticas em relação à terra, né? Vocês fizeram agora no início de janeiro a Teia fez, né, uma chamada, que vocês chamam um chamado para quilombar-se, né, o quilombo terra livre, né, esse chamado que vocês fizeram. Aí eu achei super, super interessante, super potente essa ideia de quilombo, né, que justamente que a gente não sabe que não existia uma forma única de quilombo, né, existiam pluralidade de experiências concretas, né, do que de aquilombar-se, do que era um quilombo, né, mas eles se baseavam em espaços de autonomia, de liberdade, né, de construção de alianças, de abertura para o outro, cuidado com o outro, cuidado com a terra, né, e esse constante fazer e refazer mundo, né? E então vocês trazem então essa ideia de quilombo e essa necessidade de se aquilombar como não um passado, né? Mas um quilombismo como uma possibilidade de futuro, né? Então, se pudesse falar um pouco sobre essa convocatória da Teia, essa ideia, e também por que a ideia de um quilombo, né? Quilombo Terra Livre. Explicar um pouco isso pra gente, por favor. Massa. Quilombo Terra Livre, ela é uma iniciativa de uma brigada do MST que tá conosco, assim, construindo a Teia, né? Que é a brigada ao Jefferson Santos, né? Com a liderança do companheiro Neto Nire. Bom, basicamente, tem uma reflexão que a gente vem discutindo há algum tempo. Que a maior parte das pessoas que falam, a gente precisa se aquilombar, a gente precisa se aquilombar, quase nunca tem materialidade. Não estou falando que as pessoas não estão se aquilombando, tá? Estou falando materialidade da terra, assim, no sentido da materialidade do quilombo mesmo, né? Então, quase todo o aquilombamento, né, mesmo de Abdias de Nascimento para cá, não é necessariamente fazer um quilombo, de fato. E aí, em um momento gravíssimo como esse, situação onde tem a fome volta a galopar porque o preço dos alimentos está muito elevado, onde a pandemia afetou muito mais ainda a crise de empregos, né? Nós não podemos seguir uma perspectiva de filantropia, de ficar ajudando as pessoas, mandando comida, porque é preciso algo que estruture essa questão, que modifique de fato, né? O que é preciso, portanto, é de terra, né? Plantar, gerar sua própria casa, né? Construir sua própria casa com aquela terra que está ali, seu quintal produtivo, sua agrofloresta, gerar comida, vender na feira, vender para a escola, enfim, né? Criar as possibilidades de geração de riqueza a partir da vida, essa é a lógica. Sempre foi meio isso que a gente discutia na Teia, Mas é engraçado isso, porque a teia... Vou fazer um parênteses aqui para falar uma coisa para poder exemplificar. A teia, ela tem uma teia irmã, a teia dos povos tradicionais do Maranhão, lá no Maranhão. Né? E essa teia lá no Maranhão, ela já se defendeu conjuntamente de ataques que eu falo violento mesmo, né? De jagunçagem, essas coisas aí. Ela já ocupou junto, ou seja, uma ocupação que era indígena, mas estava lá quilombolas, ribeirinhos, todo mundo para garantir a segurança do povo indígena que estava ocupando. Né? Eles têm uma tradição, portanto, de dessa tipo de ação concreta mesmo, assim, juntando todo mundo para fazer. Lá é muito forte isso. Né? Entretanto, na Bahia, nós temos feito trabalhos territoriais quase sempre de ajudar pessoas que estão em retomada, subir as florestas, né, com plantio de mudas, recuperar áreas. Mas a gente não vê, a gente não vem executando desde 2012 uma política de ocupações. Havia uma avaliação muito clara, né, de defender o que a gente estava tendo por conta dos ataques que estavam muito, muito graves. Assim. O próprio Neto Onirê, ele passou por um processo de perseguição. A vida dele, em 2019, ele sofreu um atentado. Né? Então, tipo, nós estávamos quase sempre tentando escapar dessa situação. Assim. A gente entende que até para impulsionar o próprio processo de defesa é necessário você agir também na retomada de terras. E foi por essa razão que Neto chama uma convocatória, né? Então essa convocatória é de fato uma retomada de uma terra muito bacana, muito legal, bem conhecida já, que está nas mãos do latifúndio produtivo, que está aí há mais de 10 anos sem sem uso, bem mais de 10 anos, né, sem uso, sem nenhum tipo de benfeitoria, né, tá lá só para constar como propriedade daquelas pessoas. Né. Então é um processo de retomada, vai ser feito. Ele vai ser feito entre o sul e o sudoeste da Bahia. Né, mas para isso as pessoas vão poder ficar, né, porque as pessoas estão chegando. Elas vão passar por um processo de formação, né? Porque muita gente chega, não sabe mexer na terra. Às vezes não tem nem noção mesmo sobre o que é a retomada, né? Acha que a retomada é marchar e ir para a terra, quando há um processo de preparação ideológica, política, de entendimento do direito fundiário, essas questões todas aí. Então, o pessoal vai ser recepcionado em assentamentos dessa região, da Brigada Jefferson, vão aprender a plantar e vão produzir o alimento que vão precisar para o período de ocupação. Porque essa é a grande reflexão que a Teia tem feito nos últimos tempos. O acúmulo de alimentos que é fundamental para você fazer um processo de retomada. Você precisa produzir alimento suficiente para que a ocupação ela não decline por fome ou por fragilidade. Porque quando você ocupa a terra, não tem alimentos dela. Você sempre ocupa uma terra que ela está improdutiva, então ela não tem alimentos. Você vai para ela e você vai produzir. Alimentos como temperos que são rápidos, tudo bem, mas você não vai se alimentar de tempero, né? De salsinha, de coentro. Então, assim, os alimentos de sustância vão levar entre 6 e 1 ano, né? Para ficar pronto, 6 meses a 1 ano, né? Então, tipo, é preciso produzir em quantidade nessas áreas que eles estão indo. Para quando nós formos, nós temos alimento para passar o tempo que for necessário lá. Então, eles estão chegando já. Na verdade, a gente marcou para as pessoas chegarem em fevereiro, mas por conta de desemprego, violência, já tem gente chegando. Né? E essas pessoas estão indo para lá de lugares muito longe. Nós não acreditávamos. Nós achávamos que ia falar com o pessoal da Bahia, né? O pessoal da Bahia ia perguntar, ia falar, não, tal lugar pode ir, tal. Mas não, tem gente chegando, a primeira pessoa que chegou é de Santa Catarina, se não me engano. A primeira pessoa que chegou lá, né? Depois da convocatória. E agora tá indo gente da Bahia, mas também do Espírito Santo, né? Gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Indo. A gente já recebe pessoas em nossas áreas, independente dessa questão de ocupação, né? A gente recebe seja para formar como para morar mesmo. Tem gente que, enfim, as coisas deram errado na cidade, então a gente recebe, não tem muito isso, não. Mas agora está ficando uma convocatória para uma retomada de terra. Né? A grande questão desse quilombo Terra Livre é chamar a atenção que a luta pela terra não pode morrer. Acho que o maior mérito é esse, cara. É poder dizer assim, ó. É preciso continuar as ocupações de terra. É a partir da ocupação de terras que nós resolvemos o problema de moradia, de geração de riqueza, no sentido de renda, e de alimentação saudável, né? A soberania alimentar. E só com a ocupação de terras que a gente vai conseguir cuidar dos rios, aonde chegam as águas para as cidades. Se o agronegócio seguir ocupando as margens de rios, a crise hídrica vai se aprofundar. Porque eles não recuperam os rios. Porque eles não têm nenhum tipo de respeito pelas águas. Porque os agrotóxicos que já chegam nas torneiras das cidades está cada vez pior. Né? Cada vez mais agrotóxicos. Agrotóxicos que eram proibidos em outros países são autorizados aqui. Cada vez essa situação vai ficando pior. Então nós estamos querendo chamar a atenção. Das esquerdas, sobretudo, a importância, que é fundamental a gente se desalienar dessa questão urbana e cair para a terra e fazer a luta. Né? Recuperar, subir floresta. Né? Ajudar a natureza. A gente tem que ajudar, fortalecer ela. Se a gente impedir que o agronegócio continue destruindo, já, a natureza já consegue, né, se recuperar em parte. Mas a gente pode dar um empurrãozinho. Pode subir uma agrofloresta para poder recuperar uma mata ciliar. Tudo isso com geração de riqueza, porque a gente também não tem ilusão de que a gente vai viver só pela existência, só pelo aquilo que dá ali. Nós não temos esse pensamento. Nós respeitamos profundamente todos os povos originários que dizem que é assim que deve ser. Mas nós estamos dizendo que para lutar nós vamos precisar de riqueza. Porque é caro fazer ocupação. Porque é caro fazer marcha. Então tudo, e a gente quer ser autônomo, a gente não quer ficar na mão de uma fundação, disso, daquilo, de um partido, de um governo. Nós respeitamos, nós temos pessoas da teia, lideranças da teia, que são filiados a partidos, que disputam o mundo a partir dessa perspectiva. Mas a teia não, desde 2017, a carta de 2017 diz isso. Nós temos que romper com esse horizonte. A de 2019 reafirma com mais ênfase. De que o caminho não é esse, o caminho é um caminho de que a gente tem que buscar a nossa própria autonomia, financiar a nossa própria luta. Né? Nós sermos responsáveis. E a solidariedade, claro, nós temos que confiar na solidariedade dos povos, na solidariedade dos trabalhadores. Né? Inclusive, por conta disso, a gente está fazendo um fundo chamado Fundo Soberano dos Povos, que ele é gerido só por mulheres, só as mulheres, as lideranças de núcleo de base, que são mulheres, podem gerir ele. Então, elas que decidem o que vai acontecer. Isso por conta de que as mulheres têm mais consciência sobre a existência. Os homens apostam mais, se preocupam menos com dar as condições de vida, de fato, né? E as mulheres têm mais esse cuidado, essa preocupação. Nos nossos territórios, a gente enxerga muito claramente isso. Né? Quem é que segurou as sementes crioulas? Quem foi guardiã? Então, muitas são as mulheres que foram guardiãs. A dona Maria Muniz, o mestre Maiá, que é o Pataxó, do Tupinambá, que era da terra indígena Caramuru-Paraguaçu, do pau-brasil, da Bahia, ela recebeu um punhado de sementes vindo do Rio Grande do Sul, de milho. Um punhado. No outro ano estava lá, 20 litros para poder distribuir para plantar semente crioula. Ela recebeu um punhado e deu 20 litros. E são as mulheres que têm essas condições de poder tomar a frente dessas questões. Então elas que podem dizer o que vai ser utilizado. Esse fundo é um fundo que vai ficar aí disponível, quem quiser fazer uma doação, fortalece, só que ele só pode ser utilizado também para elementos que são estruturantes. Por exemplo, colocar água em um lugar é um elemento estruturante, porque sem água não tem território. Né? Subir uma floresta vai gerar riqueza. Ele não pode ser utilizado para fazer uma viagem, por exemplo. Ele tem que ser para questões que produzam soberania. Que fortaleçam o território. Então, a gente tem construído isso. Então, a gente acredita nesse caminho, né? Então, o quilombo Terra Livre vai ser construído por pessoas de vários lugares. É um quilombo também muito no sentido de lugar para todos os tipos de refugiados, né? Quando a gente vai estudar a historiografia de Palmares, a gente descobre que tem judeus dentro de Palmares, né? Povos indígenas, quer dizer, toda a cerâmica palmarina é uma cerâmica indígena, né? Até muçulmanos, né? Muçulmanos não negros, né? Não dos povos urbanos que eram muçulmanos, em Palmares. Então, eram lugares para refugiados, né? Nós acreditamos também nisso, né? E é claro, né? Como em Palmares, a frente, a liderança, ela era banco, né? Ela era dos povos bancos, então eles eram a maioria. Então, da mesma forma, né? Neto Nirê é uma liderança preta, um cara que nasceu dentro do terreiro de Candomblé, literalmente. Né? No piso, no chão do terreiro ele nasceu. É uma liderança de base do MST. E aí, por que quilombo? Né? Porque a reflexão que Neto tem feito é que os assentamentos é dentro da lógica de dar terra para quem produz, como ele foi construído. Tinha uma perspectiva ali do MST do sul do país, que era formado por filhos de imigrantes. Né? Quilombo é a tradição mais longeva de comunidade que você toma terra no Brasil. Então aqui faria mais sentido quilombo do que um assentamento em si. Né? Mas sobretudo, quilombo é uma comunidade. Não é um lugar para assentar pessoas na terra apenas. É uma comunidade. Ele tem uma lógica, uma perspectiva própria do povo preto que está ali. Entendeu? E essas 10 comunidades do MST nessa região dessa brigada são todas comunidades pretas. Né? Comunidades pretas. Você entra no território e você fala, é uma comunidade preta. Né? Um assentamento é, mas você poderia dizer muito claramente que é um quilombo também. Se não tivesse ali dizendo assentamento Mariana, assentamento Paulo Jackson, você confundiria facilmente com o quilombo. Então o Neto tem essa perspectiva, né? Acho que o quilombo representa, simboliza essa perspectiva. E a outra é uma perspectiva de autonomia. Nós iremos viver lá, construir, erguer, com um título, sem um título de propriedade fundiária. Essa não é a principal questão. Tanto é que Neto tem discutido muito que o que nós chamávamos no MST tem essa diferença, né? O que é acampamento é quando não tem o título fundiário. Neto tem chamado de assentamentos autônomos, porque não é possível mais, se você está 20 anos na terra, o INCRA não dá a titulação, 20 anos, você continuar dizendo que é um acampamento, você continuar não produzindo as casas, né? Como você gostaria de produzir as casas, com medo de que, né, pode te tirar dali, ter uma reintegração de posse, isso e aquilo. Então, nós temos que fazer as coisas. Né? O Estado precisa. E a gente vai lutar, claro, para que a gente tenha todas as seguranças possíveis. Mas nós também entendemos que é preciso caminhar para além do que deixa, do que permite ou do que não permite. Um Estado que sempre perseguiu os pretos, que sempre caçou os pretos, abertamente, né? É um pouco isso. Nenhuma planta no apartamento mobiliado. A menos que as chicas comecem a florir. A menos que as xícaras comecem a florir, a não ser a planta dos pés, arrastando raízes, arrancadas à força. Sustentando o peso morto do amor. Muito bom. Eu acho que é isso, sim. Eu acho que se a gente tem algo a retirar e a contribuir, né? Se os anarquistas querem aprender alguma coisa e se querem contribuir alguma coisa, acho que está nesse cerne dessa noção de autonomia e de autogestão, né? O que eu acho que é muito fundamental e muito importante nessa chamada é essa abertura às diversas lutas, aos diversos aliados, aos diversos grupos que querem compor, acima de tudo, botando a mão na massa, né? Porque, enfim, tem muitas formas, né? De cada um de acordo com sua possibilidade, né? Mas eventualmente a gente precisa sair de um ativismo de internet, né? E botar a mão na massa mesmo para a prática nesse ponto. É uma coisa fácil, claro, mas... bom, mas eu não sei. Acho que a vida no capitalismo é mais difícil, sabe? Então, não sei. Dan, tu quer comentar alguma coisa? Eu lembrei que no último episódio que a gente gravou com o Vitor Galdino, né? Uma das coisas que a gente conversou foi justamente assim, e sobre isso, né? Que existem muitas coisas acontecendo o tempo todo, né? Em vários lugares, assim, né? E dessa coisa, vamos esperar um super processo revolucionário, né? Enfim, que venha a revolução, né? E dessa da importância de se somar, de se, né, de fazer alianças e nesses processos, né, que estão acontecendo, né, nessas revoltas concretas e potentes que estão acontecendo e que muitas vezes a gente, né, essa uma tradição da esquerda mesmo do anarquismo não considera tão relevantes, né? A gente costuma dizer que tem uma revolução acontecendo, né? Se quem acompanhar a Teia dos Povos Tradicionais do Maranhão, né? A própria Teia dos Povos, que tem mais núcleos na Bahia, descobre coisas absolutamente fantásticas. E não precisa acompanhar a gente, tá? Porque nós também não somos... Não é só a gente que está fazendo isso. É a mesma sinergia, a mesma perspectiva. Dou um exemplo para não ficar falando de coisas muito... muito distantes. Se você lê, né, qualquer um livro sobre a retomada dos tupinambás, a antropóloga Daniela Alarcon escreve um livro, que é a dissertação do mestrado dela, sobre o processo de retomada dos tupinambás. Os tupinambás tomaram terra na Bahia, que tem na área de São José da Vitória Buerarém e Minha, os quatro municípios. Uma área que perpassa por quatro municípios. É uma área, tipo, pequena para o tamanho dos tupinambás, né? Os tupinambás já estiveram em quase todo o litoral do Nordeste, em parte do Norte e tal. Então, pequena para o tamanho da nação deles, mas gigantesca se você pensar a lógica dessa retomada. E que base de retomada é essa, né? É uma retomada que tem um elemento da encantaria, quer dizer, dos encantados, do poder que veio dos encantados para eles fazerem isso, e tem uma base sólida, concreta, tipo, material, de que eles retomaram áreas de cultivo de cacau, que tem um valor relativamente bacana no mercado, em floresta, é uma floresta, então é mais difícil o controle populacional dos tupinambás. E eles enfrentaram, gente, são coisas que é muito importante as pessoas entenderem. Eles enfrentaram Força Nacional de Segurança, né? Exército Brasileiro, Polícia Federal, fora as polícias da Bahia, no período do governo Dilma. Não é pouca coisa, gente. Não é pouca coisa. E eles estão lá. Babal foi preso, Glicéria foi presa, né? Mas eles estão lá, né? Conquistaram a terra, ainda que não tenha sido outorgado, né, na caneta do seu juiz Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça, quando a Justiça mandou, o STJ mandou que titulasse, e ele devolveu para a avaliação. Mesmo que eles não tenham feito o processo de demarcação das terras, eles autodemarcaram as terras, fizeram a desintrusão eles mesmos, se recuar um pouco e ir para ali perto, pertinho deles, né? Em Pau Brasil, também no sul da Bahia, a terra indígena Caramuru Paraguaçu, foi autodesintrusão também, eles botaram os fazendeiros para fora. Então, como é que a gente pode dizer que não tá acontecendo, entendeu? Tipo, e gente, não é porque é bastante terras em hectares, é porque são povos fazendo isso. São povos expulsando os brancos, colonizadores da terra. Então tem muita coisa acontecendo. E a gente tem uma coisa assim que vai estar mês que vem, talvez em março, aí num livro, né? Que é uma reflexão sobre a aliança. isso é um papo que eu sempre tenho, assim, porque quando eu faço uma parte da articulação também, eu sempre converso com as pessoas sobre isso. Se eu e o Rei Kleber tivermos diferenças ideológicas profundas, né, e nós começarmos a discutir as nossas diferenças, a tendência de consenso da gente será muito pequena. Entretanto, se nós tivermos que cumprir uma tarefa juntos, e essa tarefa tiver um peso maior do que eu ou do que Ricardo, a probabilidade de que nós comecemos a construir consenso é maior. Isso porque, na tarefa, na ação concreta, você sempre tem menos necessidade de falar dos dissensos e mais necessidade de cativar o companheiro ou a companheira que está trabalhando com você para que você consiga, de fato, terminar aquela tarefa. E ao se conhecer, a gente acaba vendo que nossas diferenças não são tão grandes e que o que nos une ainda é maior do que o que nos separa. Essa fragmentação das esquerdas brasileiras, elas não se resolverão por um movimento que totaliza, que tomará ela, por um partido revolucionário que englobará ela. Porque os movimentos não baixarão suas bandeiras para esse partido. Se você ficar claro, porque muitos movimentos estão ressabiados com os partidos. Porque muitas comunidades já foram traídas por gente, inclusive, da esquerda. Então elas não vão baixar sua bandeira. Então o que é necessário é fazer uma aliança. E a aliança, ela precisa ser na prática. Nós escrevemos isso, né? Entre aspas aí, que é uma citação do texto mesmo. Nossos povos, organizações, movimentos, territórios só podem se manter unidos na prática. Apenas se estiverem realizando a construção de um outro mundo, será possível manter a aliança. Todo palavrório a mais sem construção real é perdição e desorientação. Nós escrevemos isso porque entendemos que nós conseguimos nos movimentar e nos manter unidos justamente porque nós não ficávamos discutindo a diferença ideológica que tinha em cada um. Então, se nós vamos, nós quando fomos fazer a aliança com o Sem Teto em Salvador, nós fizemos uma cisterna de captação de água da chuva junto com o MPA, Movimento Pequenos Agricultores. Porque quando se ocupa um terreno, uma grande propriedade urbana abandonada, uma ocupação Manuel Faustino, o poder público vai cortar a água para você sair de lá, né? Ficar sem água e tal, até que você saia. Não deixa ligar a água. Então, Salvador é uma cidade que chove muito, né? Uma cidade da Caatinga, né? Tá no litoral, a gente fez uma cisterna para captar a água da chuva, para o povo parar de ter que atravessar uma avenida com vários carros passando rápido para poder pegar água. Nós não precisávamos discutir se o MSTB tinha ou não tinha uma perspectiva de terra, né, de se territorializar fora das grandes cidades. Porque provavelmente isso era um dissenso entre nós. Mas, se nós fizermos algo junto, nós vamos encontrar os consensos que existem. E foi exatamente assim que Dona Mira Alves, né, uma grande liderança, né, virou conselheira da Teia. Uma liderança sem teto virou conselheira da Teia dos Povos. Quando a gente foi para a Reage, que eles são quilombistas, né? Panafricanistas, né? A gente fez isso numa horta. A gente não tinha que discutir todas as questões, porque algumas pessoas que compõem a Teia, né, têm um passado recente, um passado próximo ao PT. E o PT sempre foi essa, aqui na Bahia, né, essa política genocida da segurança pública. A gente não precisava discutir isso. Não agora, entendeu? Não quando a gente estava fazendo a horta, mas depois a gente já tem mais companheirismo, mais proximidade para poder mostrar que de fato há diferenças, mas que um processo de luta emancipa, que um processo de luta congrega as pessoas, mas na tarefa, cumprindo uma ação real, entendeu? E não falta tarefa, gente. Falta a gente querendo cumprir a tarefa, porque as pessoas hoje querem discutir pormenores, né? Fica fazendo pesquisa no Google para achar a incoerência da organização. Essa semana mesmo fizeram isso. Ai, mas vocês... E vocês participavam de setorial, né? As pessoas muitas vezes estão fora completamente da sociedade em luta e acham que um assentamento não precisa de uma escola, e a escola é do Estado. e que você não vai participar de uma setorial do Estado porque você está contra o governo. É uma coisa muito sem sentido isso, entendeu? Que um quilombo que está em uma região de Caatinga não quer que chegue uma adutora com água lá para poder ter água no lugar, e que para isso você não precisa participar de reuniões com o governo e tal. É, nós estamos dizendo muito claramente, a nossa estratégia, a nossa diretriz é ter autonomia para que a gente não faça isso. Tá? Nós estamos dizendo que conseguimos hoje, em 2021, isso. Tem lugares que estão muito avançados. Terra Vista, por exemplo, onde fundou, tem uma fábrica de chocolate na mão da juventude. A juventude toca uma fábrica de chocolate de 56%, 70% e 100% cacau. Estão desenvolvendo, inclusive, cacau fino agora, né? Chocolate fino. Então, tipo, eles estão avançados, eles têm bastante coisa lá. Né? É... Há outros lugares que a agrofloresta, né, o assentamento de Santa Luzia, uma área de Santa Luzia, terra de Santa Cruz, né, o assentamento terra de Santa Cruz do Seta, já é uma referência absoluta em produção de cacau. É incontestável isso, entendeu? A galera da Casa do Boneco tem em Itacaré, né, que tem um debate sobre afrodesenvolvimento fantástico. Então, tem tudo, podem falar qualquer coisa sobre turismo, né, sobre turismo de base comunitária, eles têm referência para isso. Cada lugar vai desenvolvendo uma coisa, entendeu? Nem todo mundo consegue chegar na estratégia, no que nós gostaríamos. Então, as coisas são uma caminhada, né? São um processo de caminhar mesmo, né? De aprender, né? Errando também, provando das incoerências, modificando. Porque nós não temos receita de bolo, nós não temos uma coisa pronta. Vai fazendo, errando e aprendendo mesmo. As lutas, elas acontecem e formam alianças muito mais nesses elementos práticos do que em qualquer tipo de pureza teórica ou ideológica. Né? Saco essa galera que quer ser o anarquista mais anarquista, o marxista mais marxista, e que só se alia com quem segue a mesma linha, né? Uma coisa, na real, até meio autoritária, né? Ou dito de outra forma, talvez uma forma de construir as tais das frentes amplas que o pessoal quer, né? É menos ficar procurando picuinha e mais procurar um lote para carpinar, né? Porque quando a gente tem esses elementos mais práticos, parece que de fato isso se torna mais secundário, né? Essas purezas ideológicas, elas... Isso é uma coisa muito, muito, para usar um termo que os marxistas gostam muito, né? Essa pureza teórica é uma coisa muito idealista, né? Não tem nenhum elemento material ali, né? Parece que as ideias, elas vêm do nada, elas não vêm da materialidade, da ação, né? Isso é uma coisa complicada, assim. Mas eu acho que é muito fundamental a gente estar a pensar isso, assim, né? Pensando no caso do anarquismo, inclusive, em como que é preciso e necessário construir ações a partir das plataformas do campo e das plataformas rurais, agrárias, florestais, né? Além das plataformas urbanas, né? A gente pensa muito em ação direta, essas coisas, tudo manifestação de rua, bloco, né? Mas não é só isso, né? É até meme disso aí, né? As pessoas acham que é o anarquismo, é a galera destruindo vidraça, né? O que os anarquistas realmente querem, né? Eu plantar minhas coisas no jardim ali, quero construir essas coisas com a galera. Então, é mais fundamental. Sei lá, acho que isso é bem, bem importante. Olha aí, mas retomada e ocupação é ação direta. Pois é, não, com certeza. Destruir o agronegócio é tão importante quanto destruir vidraça. Mais importante do que destruir vidraça de banco, né? Essa destruição lá em Igarashi, né? Os caras calcularam um prejuízo pro agronegócio de 65 milhões, né? Quer dizer, juntasse todas as vidraças de banco, não dava, que a gente destruiu aí na última década, não dava, né? Isso que comunidades rurais fizeram. Então, assim, contra o inimigo do povo brasileiro, tá lá, tipo, sem dúvida alguma, entendeu? Eu tenho plena acordo com vocês. Então, a gente sempre pede isso para o convidado e nós também, para dar dicas de leitura, música, filme, alguma coisa que, né, que a pessoa acha que pode ajudar a refletir sobre o tema do episódio. Então, Eras, se quiser recomendar alguma coisa, por favor. Massa! Das recomendações, eu acho que o livro que está aí bombando, inclusive, né, que fala muito sobre a perspectiva de terra e território, é esse Torto Arado do Itamar Vieira Júnior. Ele faz um excelente... É um livro de literatura, mas ele constrói uma narrativa sobre uma situação de tomada de consciência, tomada de território por parte do povo preto no sertão da Chapada Diamantina, na Bahia, a partir de personagens fantásticos que ele cria. E ele conta uma história cujo território é um personagem assim, muito bonito. Não posso ficar falando muito porque é literatura e a galera fica mal de saber as coisas, mas basicamente são histórias de duas irmãs, né, pretas e tal, que vão crescer dentro de uma propriedade, né, de um latifúndio, né, onde sua família podia trabalhar, mas não podia construir uma casa decente, né? Então vale muito a pena esse livro, tá bombando, assim, ele ganhou vários prêmios já. A gente recomenda sempre que a galera compre os livros da Editora Reaja. Não é só ir lá no Instagram da Reaja ou Será Morta. Tem vários livros, eles estão lançando, inclusive no início de fevereiro, eles estão fazendo uma livraria L.A.E., que vai financiar uma parte do trabalho deles lá, junto com as crianças da Escola Mundo Mandela, do trabalho no sistema prisional, que eles são dos poucos grupos de base que faz trabalho de fato no sistema prisional, apoiando, né, o nosso povo que ficou prisioneiro lá, né? E tem um livro aí, eu vou recomendar, Salvador Cidade Túmulo, que são crônicas do Hamilton, né? Hamilton Borges. São crônicas sobre esse processo de extermínio da população preta na cidade de Salvador, mas também são histórias de amor. Amores interrompidos por essa violência, né, do Estado, essa violência policial, tal. Então vale muito a pena. Eu fiz o prefácio da segunda edição desse livro. Eu gostei muito desse livro. O romance Livro Preto de Ariel deles também é fantástico, né? Vale muito, muito a pena mesmo. Conferir, que é uma história sobre o sistema prisional, de um guri, né, preto, que andou pelo certo, mas rodou e foi pro sistema prisional, e aí vai viver toda aquela situação que é essa coisa do racismo, da estruturação, da violência desses corpos dentro do sistema prisional, e de sair de lá com essa peste, com todo esse processo da violência. Então, assim, vale muito a pena ler esse material. E agora fazer uma chama mesmo, assim. Nós, de forma autônoma, estamos lançando a pré-venda hoje, em primeira mão aqui, a pré-venda do livro Por Terra e Território, Caminhos da Revolução dos Povos no Brasil, que é um livro do Mestre Joelson, mas que eu escrevi com ele ali, né, ajudando ele no processo escrito, mas o pensamento maior dele, assim, eu contribuí muito pouco com o pensamento, eu não tenho muita, não tenho tanta experiência quanto ele tem, são mais de 30 anos, né, de luta pela terra dele, então é o primeiro livro dele, sintetiza, vamos dizer assim, a estratégia de forma geral, mais difusa do processo, mas vai até o nível de dar tarefas, assim, nós não especificamos aquilo que o inimigo não precisa saber, né, mas vamos dizer assim, a estratégia geral está montada e consegue, inclusive, falar de tarefas práticas, que é possível você fazer, da lista de coisas que seria interessante que se fizesse nesse processo. O livro vai entrar em pré-venda agora, ele deve ser lançado entre o final de fevereiro e o início de março. Na pré-venda ele vai ficar R$ 40,00, né, já com frete incluso. Nós estamos fazendo ele, construindo, imprimindo tudo de forma autônoma mesmo. A gente teve convite, assim, até para não ficar falando mal das editoras, a gente teve convite para lançar, né, por parte de dos companheiros de esquerda, fizeram proposições, mas a gente queria aprender a fazer livro para não ser enganado, né, pelas editoras depois. Né, então a gente queria saber tudo, quanto é que custa, todas essas coisas, e fazer a melhor forma de aprender. Né. Então a gente fez o livro, ilustrações de Iago Aragão, um jovem artista fantástico, né? Ele fez gravuras, né? Como se fosse estilo, parecia em alguns momentos lembra estilogravuras, são gravuras muito bonitas, prefácio de Rosa Tremembé, da Terra dos Povos do Maranhão, né? Uma liderança, uma companheira fantástica, né? Da gente. E esse livro, aí falando um pouquinho assim, só pra galera ter um pouquinho de vontade, né? De comprar ele com a gente, né? Ele vai versar explicar o sentido de terra e território nosso, quer dizer, território como aquilo que vai para além da cerca, né? Rompe as cercas, o debate sobre autonomia, e aí ele vai apresentar várias caminhadas para a soberania, então, soberania hídrica, alimentar, de trabalho e renda, soberania pedagógica, soberania energética, autodefesa, e aí fazer um debate sobre cuidados, né? Ou seja, os cuidados que temos que ter com a militância, a coisa de respeitar uma rede, uma frente de mulheres, ou seja, deixar a liderança para companheiras, assim, ter essa consciência de que é preciso fazer um trabalho muito firme nesse campo aí. Os cuidados na hora de construir a aliança, é preciso ter cuidados, é preciso se respeitar. Por que nós defendemos uma aliança preta, indígena e popular? Um debate sobre ancestralidade e essa coisa de lutar contra o imperialismo, né? As camadas de luta contra o imperialismo. Então, isso seria a visão mais geral da estratégia de Mestre Joelson para essa revolução, que nada mais é do que uma revolução de povos, né? Não deixa de ser uma revolução pensada em um horizonte de classe trabalhadora apenas, mas de pensar em povos que de fato existem, né? Enquanto o brasileiro é uma ficção desgraçada contra os povos reais, nós queremos apostar em uma revolução que seja de povos. Então é isso, comprem com a gente nas redes sociais nossas, pelo e-mail terraterritorio@protonmail.com também, pode escrever, dá um CEP tudo direitinho, a gente vai deixar a pré-venda já pronto. E como a tiragem não é muito grande, é bom garantir agora, porque nós não tem tanto dinheiro, então nós vamos fazer uma tiragem pequena, entendeu? Não vai fazer uma tiragem muito grande, então é bom a galera garantir. Então, o primeiro livro do Mestre Joelson esse ano, provavelmente sai outro livro dele, aí já um acumulado de 30 anos de militância dele, 30 anos de história, contando aí os principais textos, os principais debates que ele fez, palestras que deu e tal. Mas esse vai ser o primeiro e a estratégia geral que ele pensa para a teia. Não é um livro da estratégia da teia, porque a estratégia da teia é um debate coletivo que acontece de dois em dois anos, mas esse certamente é o que ele pensa para a estratégia aí para o futuro. Então, as sugestões são essas aí de literatura para a galera. Bom, no YouTube da gente tem vários vídeos lá bacana, dá para conhecer os mestres e as mestras da teia. O canal chama-se Diálogo dos Povos. E Mestre Joelson sempre pede para recomendar que as pessoas ouçam Canção da Simples Coisa, na voz de Mercedes Sosa, para a gente das esquerdas apurar, né, nosso espírito combativo, percebendo o que de fato importa na nossa comunidade. Valeu! Ah, massa, já estou ansiosa pelo livro. Hey, plebe, as tuas dicas. Bom, eu vou dar duas dicas aqui para tentar fazer uma ponte entre algumas dessas questões que o Horácio levantou e algumas questões do anarquismo. Um deles é um texto classicão já, do Malatesta, chama Entre Camponeses. Né? No Brasil, ele saiu num volumezinho, foi publicado pela Edra, foi traduzido pelo Bruno Augusto Coelho, com dois textos, e esse é um texto bem interessante, bem simples, para discutir a posição desse anarcocomunismo mais clássico, né, sobre a questão camponesa e tudo mais. Né? O outro é um episódio do Desobediência Sonora, foi o episódio 233, que saiu em maio do ano passado, chama Questão Agrária no Brasil, Pandemia e Alternativas Anarquistas, que foi com uma compa da Farge, a Priscila, né, Federação Anarquista do Rio de Janeiro, e com o Fabiano, que é da Federação Anarquista Cabana, do Pará. É um episódio interessante. Tem algumas coisas que eu acho meio complicadas, algumas posições um pouco calcadas, talvez, em marxismo mais ortodoxo, assim, né? A ideia, por exemplo, de que povos indígenas é campesinato, que aparece em várias falas ali, que eu acho um pouco complicado, mas eu acho que ilustra algumas possibilidades, né? E ilustra também como a gente ainda precisa avançar muito nessas discussões, né? Eu ia recomendar também que fossem ver lá os vídeos que tem no canal da Teia, né? Mas o Erasto já falou, então é isso aí. Dança? Ah, então, eu queria recomendar, a gente já recomendou, né, algumas vezes aqui, e outras pessoas também convidadas, algumas coisas do Antônio Bispo, mas eu não lembro se a gente recomendou esse texto especificamente, né? Antônio Bispo, porque é um pensador quilombola do Piauí. Esse texto está na revista Pisiagrama, Somos da Terra, um livro, e texto Somos da Terra, que ele fala dessa ideia de contracolonizar, e além do texto, que é muito interessante, tem essa, as ilustrações são pinturas do Abdias Nascimento, né? Então, é lindo, assim, e tá na internet, enfim. Depois a gente bota o link. Também saiu em 2009 da revista Ilha, que é a revista de antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, um volume que também dá para acessar na internet, que é um dossiê Cosmopolíticas da Terra contra os Limites da Territorialização, que foi organizado, vários artigos, mas foi organizado pela Andressa Lewandowski e pela Júlia Otero dos Santos. E é interessante, mostra artigos sobre vários povos da Terra, e mostra essa ideia da Terra para além das formas limitadoras do Estado, né? Essas ideias de demarcação pelo Estado, como que isso também limita, e enfim, são possibilidades além disso, né? E um livro que foi lançado no final do ano passado, que é Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas, né, que é um livro escrito por várias quilombolas, né, do país todo, e ele tem história, tem artigo, tem poema. Ele é da editora Jandaíra, e ele foi organizado, pela Selma Deodina dos Santos, que é quilombola do Angelim 3, uma comunidade que é no Sapé do Norte, né, no norte do Espírito Santo, que fica entre, que é uma grande região, Sapé do Norte é uma grande região de que tem vários quilombos, né, e tem justamente o Angelim 3, que é de onde a família da Selma é, realizou uma retomada agora, né, em dezembro também, né, e era uma área que eles retomaram, que é uma área que é chamada Deserto Verde, né, principalmente pelo eucalipto, mas ali também é uma região de muita cana-de-açúcar, e eles retomaram esse território que estava com a empresa Suzana, né, que é a ex-fibra, era com celulose, né, então esse o livro Mulheres Quilombolas, e também da gente ver mais uma, que eu me lembrei agora dessa, do Angelim 3, né, mas como tem muitas coisas acontecendo o tempo todo, né, então acho que era isso. Muito bom, a gente sempre coloca uma quantidade enorme, né, de indicações, de leituras, assim, é bom que o pessoal vai aprofundar e vai ler e vai ampliar as discussões, né, no podcast a gente só consegue dar uma pincelada em algumas coisas. Mas é isso aí, eu queria agradecer, Erasto, pela tua disponibilidade em falar com a gente, né? Agradecer profundamente também por todo o rolê e todo o trabalho que a Teia está constrói junto com eles. São coisas que são muito fundamentais, muito importantes para a gente avançar em qualquer sentido, que não seja a completa aniquilação da humanidade por todos esses poderes que estão por aí. E, bom, é isso, cara. Não sei se quer falar mais alguma coisa? Senão a gente... Agradecer o convite em nome da Teia, da divisão de comunicação da Teia. Dizer que a gente está aberto aí para conversar mais, trocar ideia, fazer parceria mesmo. Porque essas pontes, né, com a comunicação, com as cidades, são muito relevantes para essas lutas que nós estamos fazendo. E dizer que a gente também está no nosso território, né, nos lugares onde a gente está construindo. Estão sempre aí disponíveis para a galera que quiser conhecer, ver de perto, né? Aprender um pouco também mexendo na terra, se for o caso, né, e colaborar de fato. Então, podem procurar a gente pelas redes sociais. A gente, em geral, está mais atualizado no Twitter e no Instagram, assim, que a gente olha direto, né? O meu que está abandonando o Facebook. E tem grupos de teia no Telegram também. Para a galera que está chegando, né? A galera chega, conversa ali, tira dúvidas e tal. E a gente está criando grupos de estado, por estado, né? Porque aí... O pessoal passa por esse grupo primeiro e depois vai. Então, todo mundo que quiser ir chegando, pode ir chegando. O mestre Joel ensina a gente não ter medo de gente, né? Nós não podemos ter medo de gente. Se o povo chega, a gente precisa estar aí recepcionando, porque só faz luta grande com muita gente. A gente vem repetindo isso aí também. E é isso, né? Agradecer a vocês, a Fagulha, né? E aos ouvintes aí. Dizer que... nós avançaremos, né? Eu sempre falo isso. O povo que avança, avançaremos. Valeu. Então, muito agradecido e que seja um caminho muito vitorioso esse da nova do Quilombo Terra Livre, né? Então tá, muito obrigada. E é isso, né, gente? Então vamos dar um tchau, tchau. Então, tchau aí, galera. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple. O Fagulha Podcast é uma produção do coletivo Planet e é distribuído sob uma licença feminista de produção por pares. Nosso site é fagulhacast.noblogs.org. Você pode nos enviar um e-mail em fagulhacast@autoproduzione.net e nos encontrar no Mastodon @fagulhacast, a instância é anarquismo.space, e no Twitter @fagulhap. Paz entre nós, guerra aos senhores. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Gracias. Gracias. Uno retorna siempre realmente al lugar donde posiblemente ha sido feliz, donde transcurrió la niñez, la adolescencia, donde los sueños parecieran que están intactos, pero el amor es simple, dice el poeta, y a las cosas simples las devora el tiempo. Espero que no siempre sea así. Hay una canción que nosotros cantamos, que es el homenaje a los indios Toba. Los indios Toba es un grupo de compatriotas míos que viven en el Chaco, en Argentina, haciendo pequeños cántaros, collares, rosarios. Ellos viven marginados, ellos, los dueños de la tierra. Y así se llama la canción, además, un homenaje a ellos, los antiguos dueños de la flecha.